meus olhos cheios de encanto querem logo pousar. Palhaço apanha as pulgas de uma belíssima macaca. Só a pequena bailarina de sorriso delicado ensaia uma última pirueta sobre o pezinho amputado. Thank you.